rapaz, eu volto aí já já. ZYH 808, Rádio Regional AM, operando em 1160 kHz, ondas médias, com transmissores na Fazenda Caçu. Estúdios na Rua Paula e Silva, número 2090, Conjunto Arco-Íris, Caçu, Goiás. Rádio Regional AM, a diferença está no ar.